fica claro também no artigo que o Brasil sofreu passou por um grande processo de evolução econômica entre os anos de 2003 e 2012, graças ao acesso ao trabalho, graças ao avanço na renda, aumento do salário mínimo. Foi uma grande evolução econômica. Porém, as disparidades no acesso continuam e elas se concentram nessa região. Então, com base nas metodologias aplicadas, eles coletaram alguns dados que subsidiam essa ideia. Então, um deles é: embora o país tenha avançado no combate à pobreza extrema, a pobreza rural permanece superior à pobreza urbana. Em 2010, de acordo com os dados do último censo demográfico do IBGE, 20,8% das pessoas residentes no meio rural viviam com rendimento domiciliar per capita mensal de até R$ 70,00, contra apenas 3,7% no urbano. Adotando múltiplos do salário mínimo como linha de pobreza, 39% da população residente nas áreas rurais em 2010 possuía rendimento mensal per capita de até um quarto do salário mínimo, R$ 127,50, em 2010, contra 11,5% nas áreas urbanas. Assumindo o corte de meio salário mínimo per capita, R$ 255,00 em 2010, 66,2% das pessoas residentes no meio rural e 31,5% no urbano viviam em situação de pobreza. Então, todos os indicadores marcados nessas metodologias referentes à mensuração dessa pobreza, eles estão, são prejudiciais, principalmente nas áreas rurais. Ocorre que as disparidades espaciais também se encontram em outras privações, além da renda. A taxa de analfabetismo na faixa de 15 anos ou mais de idade, por exemplo, que era de 9,6% no Brasil em 2010, variava de 7,3% nas áreas urbanas a 23,2% nas áreas rurais, segundo os dados do IBGE em 2011. Então, o artigo chama bastante atenção para a importância de se entender a pobreza como um fator multidimensional, porque a maioria dos artigos trazem como indicador principal o fator da renda. Porém, não é só isso. E quando a gente foca nessa coisa da renda, a gente se dispersa dos outros fatores que são tão essenciais. Então, a literatura reconhece, mas aqui no Brasil muitos estudos ainda focam só nessa questão da renda. São poucos os que saem para os fatores multidimensionais. E, principalmente, o fator chamado a atenção nesse artigo é o fator da diferença entre as áreas urbanas e as áreas não urbanas. Então, os autores eles fazem o uso de três metodologias e acabam focando um pouco na última. Mas, em linhas gerais, eu tentei fazer organizar esse fluxograma aqui para explicar um pouco sobre essas metodologias. Então, para a elaboração de uma medida de pobreza, é necessário identificar, primeiramente, os pobres entre determinada população. No caso da pobreza monetária, a identificação dos pobres é feita com base em uma linha de pobreza pré-definida, enquanto que a agregação das informações pode resultar em diferentes índices. Em seguida, se constrói um índice de pobreza a partir das informações disponíveis sobre os pobres. Então, é necessário definir um critério de corte ou linha de pobreza para cada dimensão e, em seguida, decidir como agregar esses diferentes atributos. Lembrando de não levar em conta somente a questão monetária. Então, eles abordam três tipos de metodologias. Eu tentei destacar um pouco sobre os pontos principais de cada uma, porque para mim foi um pouco diferente do que tinha visto falar sobre essas metodologias nesse tipo de conteúdo. Lembrando que os autores elencaram seus dados principais, agruparam seus dados pela elaboração do artigo, focando no terceiro, que é o índice de pobreza multidimensional para o Brasil, construído a partir dos microdados do censo demográfico de 2000 e 2010. Então, o primeiro método é o método de Alkin-Foster, o AF, que consiste trabalhadores, ele tivesse uma pontuação mínima para entrar na linha da pobreza. É a abordagem de duplo corte na construção de pobreza multidimensional. Em seguida, eles abordam o modelo hierárquico de Fernando, não sei se é assim que se pronuncia, que leva em conta as relações de complementariedade. Ou substituibilidade quando as variáveis são hierarquicamente estruturadas em domínios mutuamente exclusivos. Em outras palavras, é como se eles determinassem os indicadores. E, por exemplo, há um indicador X. O indicador X entende que esse indicador vai elencar outros indicadores, por exemplo, Y e Z. Já que esse indicador vai elencar esse indicador Y e Z, eles são excluídos. Considera-se apenas o indicador X, porque já entende que está implícito ali que ele vai desencadear aqueles outros indicadores. Então, a ideia central é definir uma combinação de privações entre as dimensões considerada suficiente para impedir uma condição de vida decente em cada dimensão, ao invés de uma simples contagem de privações envolvendo todas as dimensões sem qualquer uma distinção. E aqui é o método principal que eu falei, que é a composição do índice de pobreza multidimensional proposto para o Brasil, bem como as definições de privação e o peso do indicador. Após aplicar essa metodologia, foram feitos no artigo uma série de tabelas, eu trouxe algumas aqui. Essa é a tabela das dimensões de indicadores, definição de privação e peso no índice de pobreza multidimensional. Aqui na primeira tabela estão descritas quais são as dimensões na primeira coluna. As dimensões indicadores, na segunda descreve as privações e na terceira os pesos que foram agregados aos indicadores. Então eles descrevem padrão de vida como indicadores, padrão de vida, canalização de água, banheiro de uso exclusivo, destino do lixo, energia elétrica, bens de consumo duráveis, densidade do domicílio, educação, frequência em escola e alfabetização, adequação, idade, série escolar e nível de instrução. Descreve como aplica-se cada um desses indicadores e aqui atribui o peso de acordo com a região. Então, os pesos são distribuídos igualmente entre as duas dimensões e também entre os indicadores de cada dimensão. Ao invés de definir uma linha de corte de pobreza para a aplicação do método AF, as medidas de pobreza multidimensional são calculadas para todos os valores possíveis. Então, não há distinção e nem separação nem substituição dos indicadores. Todos os indicadores são considerados, dimensionados, levados em consideração e ainda aplicados o peso. Os autores também fazem a distinção, ao aplicar as metodologias, sobre as áreas urbanas, as áreas intermediárias e as áreas rurais, onde as áreas urbanas são micro-regiões marcadas por aglomeração ou com grande concentração urbana, arranjo populacional com mais de 750 mil habitantes. As regiões intermediárias são as micro-regiões com média concentração urbana ou com densidade demográfica maior ou igual a 30 habitantes por quilômetro quadrado e as regiões rurais são as micro-regiões em aglomeração sem grande ou média concentração urbana e com densidade demográfica inferior a 80 habitantes por quilômetro quadrado. E aí, essa é uma outra tabela, ela é uma tabela mais completa, que ela traz os tipos de micro-região, já faz uma análise mais concentrada nas regiões. O tipo de rede de micro-região, o número de micro-regiões, o número de municípios, as pessoas, a população e o quilômetro por área quadrada. Então, uma das análises principais que se faz nessa tabela é que, embora as micro-regiões urbanas intermediárias se caracterizem pela presença de grandes e médias concentrações urbanas, é interessante notar que sua população, em conjunto, corresponde a 75% da população total, mas está concentrada em apenas 25% do território, onde já começa a evidenciar as disparidades. E essa é a tabela mais geral, como se fizesse um resumo do artigo na tabela, que falam sobre a proporção de pessoas que sofrem privação por tipo de micro-região, segundo os indicadores selecionados no Brasil entre 2000 e 2010. Então, aqui na primeira coluna, que se mantém nos indicadores de forma mais aprofundada, onde eles distinguem a educação, a autoridade, por série, nível de escolaridade, enfim, rendimento por domiciliar per capita. Aqui tem as áreas urbanas, tem mostrar disparidades onde não chega, disparidades entre nações, então há disparidades também no acesso, consequentemente. Então é como se fosse um ciclo. Está tudo muito, muito desigual, muito ruim para essa população. Entre 2000 e 2010, o destaque positivo na dimensão padrão da vida foi a expansão do acesso à energia elétrica, sobretudo nas micro-regiões rurais, onde a carência desse recurso nesse quesito reduziu de aproximadamente 17% para 4% da população. Eu falei anteriormente da participação do governo em questão de políticas públicas no avanço econômico, e onde os programas assistencialistas eles foram bem presentes positivamente com o Bolsa Família. E nessa questão aqui, a gente pode citar o programa Luz para Todos, que chegou nessa região e foi um marcador positivo. Considerando somente a faixa etária de 18 a 64 anos, 56% desse grupo nas micro-regiões rurais tinha menos de 8 anos de estudo em 2010, contra 34% nas micro-regiões urbanas. A baixa escolaridade é um grave problema para o Brasil, ainda mais acentuado entre a população rural. Esta carência limita as oportunidades de trabalho, o aumento da renda, seja por meio de atividades agrícolas ou não agrícolas. Então é como se fosse um ciclo, um marcador vai dando margem a outro marcador se tornar negativo naquela população. É por isso que eu gostei da escolha dos autores em explicar as outras metodologias, mas escolher aquela, porque demonstra realmente que aquela dimensão da pobreza multicausal é essa metodologia que engloba mesmo, que não deixa nada sem entrar nos dados. Então, como considerações finais, nós concluímos que a mensuração do problema da pobreza multidimensional é o primeiro passo importante para que os direitos sociais previstos na Constituição Federal se tornem realidade para a população brasileira. Evidentemente, o indicador sozinho nada resolve, mas uma ação sem indicador não alcança os melhores resultados. Então, essa questão de diminuir essas disparidades, principalmente quando elas estão concentradas nos ambientes rurais, é uma questão de, primeiramente, entender, reconhecer esse problema, analisar quais políticas públicas até então, quais formas de acesso àquela população foram eficazes, e fomentar essas políticas públicas de superação da pobreza e promoção do desenvolvimento. É isso. Ok. E aí eles pegam quatro dimensões, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. porque eles vão elaborar um cálculo e esse cálculo ele precisa limitar uma quantidade de dimensões. Então, inicialmente, ele traz a ideia que a pobreza é um fenômeno social no agrário, ou seja, não é um fenômeno pontual, não é um fenômeno sazonal, mas é um fenômeno histórico e que vem se perpetuando ao decorrer do tempo. E aí ele mostra que, diante desse fenômeno, há pessoas que ganham com isso, que são aqueles que não fazem parte da pobreza, e há pessoas que perdem com isso, que são os camponeses que estão inseridos nesse índice de pobreza multidimensional. E aí, o que potencializa essa diferenciação, esses ganhos e essas perdas, é o pacote tecnológico que ele chega com a Revolução Industrial, que aí vai ter uma separação brusca, de fato, de quem é pobre, quem é rico, quem detém os meios de produção e quem vai vender sua força de trabalho. E aí, a carência de infraestrutura produtiva nos estabelecimentos camponeses vai levar a essa diferenciação. E com isso, esses professores da Universidade Federal do Pará, eles vão propor a construção do índice de pobreza multidimensional, que é para mostrar que a pobreza ela não tem apenas uma causa, ela tem várias causas. E aí eles vão usar quatro dimensões, que é a dimensão família, a dimensão risco, a dimensão habitação e a dimensão infraestrutura. Então é a partir daí que esse cálculo de pobreza multidimensional camponesa será criado. E aí, o segundo tópico, ele traz Marx e Shylock, trazendo um pouquinho da questão camponesa. E aí ele traz uma citação. Eu peguei ali, não peguei inteira, porque era muito grande, mas peguei uma parte que ele fala. É fundamental se estudar a questão agrária, porque no campo é dada a produção de bens básicos responsáveis pela manutenção e reprodução da vida humana. Então, nessa parte, ele vai mostrar a importância desse camponês, a importância de ter essa população camponesa, mas vai mostrar que essa população ela é explorada. Eles poderiam suprir essa importância no mercado sem ter um nível de exploração. E aí, eles trazem a pobreza também como fator histórico e vai trazer a questão de Marx criticando o capitalismo, mostrando que isso só existe na sociedade capitalista. E aí, eu trouxe um tópico aqui que ele fala que essa pobreza ela não está concentrada no mesmo local. Porque Marx ele dá exemplo de outras sociedades em que a sociedade ela não é capitalista e que esse índice, apesar de haver esse índice de pobreza, ele é bastante reduzido. E aí Shylock ele traz o exemplo na Rússia e ele vai trazer uma relação entre trabalho, consumo e intensidade de trabalho. Então essas pessoas elas trabalham com intensidade alta e o seu consumo é reduzido. Como ele fala como se fosse uma engrenagem que não tem freio. Eu acho que é essa expressão que ele usa, uma engrenagem que não tem freio. E aí depois ele traz um tópico que é novos debates sobre o desenvolvimento rural, a diversificação dos meios de vida, e aí ele vai apresentar algumas estratégias para combater essa pobreza através das dimensões. Aí uma delas é oferecer recursos que estimulem as suas potencialidades, ou seja, as potencialidades da população camponesa que está inserida na faixa de pobreza ali. E aí um sistema importante que ele traz é o sistema de extensão rural. Esse sistema de extensão rural e também de assistência técnica, ele vai ser fundamental para que essa população ela possa superar essa pobreza e ela consiga aproveitar da melhor forma sua pequena terra, fazendo com que aquela terra ela seja potencializada. E aí esse sistema de extensão rural, além de potencializar os ganhos, ele também vai levar à questão da sustentabilidade, ou seja, produzir atualmente, suprindo as necessidades da população, principalmente dessa população, porque muitas vezes sua produção é de subsistência, sem comprometer as necessidades da população futura. E aí, com esse sistema de extensão rural, os autores defendem que pode haver uma redução de risco, um aumento de renda e também um aumento de ativos agrícolas. Aí eles reafirmam, antes de chegar na metodologia da criação do cálculo, que a pobreza ela não é unidimensional, ela não está ligada apenas à questão de renda, mas ela está ligada a mais de uma dimensão. E ela se configura, a pobreza em si, para esse camponês, como a privação de capacidades básicas. Então, muitas vezes, eles sofrem pela falta de necessidades básicas. Aí ele cita a questão de água, cita a questão de energia, cita a questão de alimentação. E aí ele mostra que essa estrutura, ela se configura, às vezes, de forma negativa através de três pilares, que é o pilar familiar, o pilar produtivo e o pilar educacional. Então, a carência nesses pilares leva à pobreza na população camponesa. E aí, como metodologia, que é a proposta do trabalho, foi calculado o índice de pobreza multidimensional, que foi um cálculo que eles buscavam, através daquelas quatro dimensões, mostrar como essa pobreza ela se dá no campo e que ela não está apenas ligada à questão de renda. Eles sempre batem nessa questão. Então, inicialmente, eles identificam indivíduos camponeses que são desprovidos das dimensões básicas, familiar, a dimensão de renda, enfim, aquelas dimensões que são básicas. E esse estudo é um estudo chamado de corte duplo, porque ele tem duas dimensões, uma dimensão interna. Nessa dimensão interna, por exemplo, tem uma população de 1.000 pessoas. Nessa população de 1.000 pessoas, eles vão identificar quantas daquela população eles podem entrar no estudo. Porque tem alguns que, claramente, eles não sofrem com essas dimensões. Então, eles vão analisar e vão selecionar. Por exemplo, selecionou 100 daquela população. Desses 100, depois o estudo vai passar para uma outra dimensão, que é a dimensão transversal, que irá considerar, de fato, de forma... através da dimensão, através de questionário, através de análise, se aquele indivíduo ele se encaixa no nível de pobreza ou não. Lembrando que a população estudada foi a população camponesa. A segunda etapa do cálculo, ele vai levar em consideração dois fatores, que é o fator de incidência da pobreza, que é representado pela letra H, que seria justamente ver quais indivíduos eles estão inseridos nessa linha de pobreza, quais indivíduos sofrem com essas dimensões da pobreza. E uma segunda estatística analisada é a intensidade dessa pobreza. Então, a intensidade da pobreza ela é medida através das dimensões. Então, se o indivíduo ele sofre apenas com uma dimensão, sua pobreza ela é considerada baixa. Se ela sofre com duas e três intermediárias, se ela sofre com as quatro dimensões, a pobreza ela é extrema. E aí, para cada dimensão é atribuído o peso de 1/4. A dimensão risco, ela adquire um significado especial, porque as outras elas são analisadas todas juntas. No artigo eles analisam a questão do risco de forma diferente. E eles dizem que o risco ele acontece quando há um estoque menor que o estoque da dívida, através dos camponeses. Então aquilo que ele tem é menor do que inferior àquilo que ele deve, então ele tem um saldo negativo, e quando a receita financeira é menor que a despesa por hectare. Então, são fatores que levam à dimensão do risco. E aí eles utilizam algumas variáveis para essa dimensão, que é o valor dos bens médios por hectare, a dívida média por hectare, o valor da receita e o valor da receita média por hectare. Aqui agora são as outras dimensões, que além da dimensão risco, as outras três dimensões avaliadas foram a dimensão familiar, educacional e de infraestrutura. E essas outras dimensões, para que a população fosse considerada como fazendo parte dessa dimensão, tivesse mérito nessa dimensão, eles teriam que elencar todos esses itens aqui. Se ele elencasse, se, por exemplo, aqui a dimensão educacional, ele traz como variável existir pessoas que saibam ler e escrever, existir pessoas com qualificação profissional e se o estabelecimento recebe orientação técnica. Então, se algum desses três requisitos eles são cumpridos, aquele camponês, aquela família, ela não entra nesse cálculo. Então, espera-se que a dimensão risco ela seja aquela que mais vai atacar a população, ser mais fácil. Mas lá para frente com o resultado, a gente vai ver que é contraditório essa ideia e que eles acabam não encontrando o resultado esperado. Aqui outras duas taxas utilizadas, eu já falei que foi que é a incidência representada por H e a intensidade representada por A, sendo que aqui surge um termo que é o termo Carpon. Esse Carpon ele vai trazer a ideia da intensidade. A intensidade é denominada pelo Carpon. Então Carpon 4 só faz parte de uma dimensão. Carpon 2/4 faz parte de duas dimensões, 3/4, 3, e Carpon 1 é o nível máximo de pobreza multidimensional da família. E aí, depois de muitos cálculos, que eles desenvolvem bastante na metodologia, eu acho que é a maior parte do artigo, eles vão trazer que o índice de pobreza multidimensional camponês, ele se dá através da multiplicação entre a incidência dessa pobreza e a intensidade. Aqui a forma IPMC é igual a H vezes A. E aí, como resultados, Na verdade, para obter esses resultados, eles se basearam em um censo, foi o censo agropecuário de 2006, e como resultado eles acharam que 89% dos estabelecimentos agropecuários configuram-se como camponeses. Então o índice de pobreza multidimensional do campo ele é altíssimo. Como Rafael falou no artigo dela também, que a população rural ela sofre bastante com isso. Então a gente pode ver aqui em números 89%. E também esse estudo ele foi feito no Brasil e ele mostra que a região Nordeste tem a maior área camponesa e a região Sul a menor área. E a população camponesa ela também é predominantemente masculina. Aqui a gente tem um gráfico que dá para a gente ver o número de estabelecimentos ali no Nordeste. Então o número de estabelecimentos no Nordeste ele é altíssimo. Dá para perceber que é muito além do Ele não mostra o estado, assim, ele fala do Nordeste como um todo. E aí ele traz essa tabela mostrando um pouquinho mais disso. E aí os resultados eles variaram entre 0 e 1. 0 seria não alcançar nenhuma dimensão e 4 seria alcançar as 4 dimensões. Aqui tem outra tabela que a gente pode ver a relação do carbono, que eu falei que se trata da intensidade. Então a gente vê que a intensidade da pobreza ela é maior entre todas as regiões da região Nordeste. Sendo que a região Norte também, apesar desse índice não ser tão grande como o Nordeste, mas a intensidade ela se dá de forma bastante forte. E aí a gente pode ver que a região Sul, como ele falou anteriormente, é a região com menor intensidade dessa pobreza. Então a região mais vulnerável, que foi a região Nordeste, analisou-se que nessa região o que mais impacta para a pobreza é a dimensão familiar, seguido da dimensão educacional. E aí, como eu falei anteriormente, que eles tiveram a surpresa, a dimensão risco, que se esperava ser a que mais impactada, foi a que menos contribuiu para a pobreza multidimensional. Apesar de ser mais fácil de ser alcançada, era algo que estava mais regulado ali, naquela região. E aí, como considerações finais, o artigo teve como objetivo gerar o índice capaz de tratar a pobreza camponesa de modo multidimensional, que eles geraram através do cálculo, e foi possível traçar algumas características gerais sobre o campesinato no Brasil, entre essas características, a região mais vulnerável, o sexo que mais está vulnerável a essa situação, que é o sexo masculino e tal. E além disso, foi possível dizer que a direção do estabelecimento agropecuário é predominantemente masculina, que eu tinha falado, e que esse público ele apresenta, em média, 49 anos de idade, e que estava também há 10 ou mais anos na direção desse estabelecimento camponês. Então é algo que não vem dando certo, há já um certo tempo, e eles vêm perpetuando ali, perpetuando também para que esse índice ele continue. E o nível de instrução dessas pessoas, geralmente é o ensino fundamental incompleto, 43,25%, ou até não sabe ler ou escrever, 25,96%. Aqui eu trouxe essas referências porque, para fazer esse cálculo, eles foram em algumas universidades fora do país. Eles falam isso na metodologia. Então, além de pesquisadores estrangeiros, eles também foram na Universidade de Oxford, ali, acho que é outra universidade ali norte-americana. E aí, até por isso, eu também trago uma crítica ao artigo, porque o artigo ele não é acessível a todas as pessoas. É meio assim, complicado, eu tive que ler o artigo várias vezes. Oi? Ele é meio complicado, assim, se uma pessoa pegar assim, não é toda pessoa que lê. Tem que ter realmente um conhecimento mais profundo, ou então fazer uma leitura várias vezes, diferente de outros artigos. Mas é um artigo bastante.